Thanks, bye-bye. Já 9 grau, foi engenheiro também, eu consigo liberar a pista. Trip 5495. Trip 5495, contato radar na decolagem, prossiga conforme autorizado, submantenha o nível 1190. 1190, Trip 5495. Esse é na 6143, desça para 2000 pés, o ajuste na 094, autorizado LS X-Ray da pista na 0, reporte estabilizado. Afirmativo, agora no 0-1-4, ajuste, 2.000 pés e vou entrar estabilizado na LS, o Xenia 6143. Reto, só confirmando o ajuste no 0-1-4, uma boa noite, senhor. Gol no 601, informa Airbus da TAM, taxiando a sua esquerda em direção a Taxi Juliette, reporte visual. Ah, visual, com o Airbus Gol no 601. De passagem ao Airbus, após o senhor pode ingressar, táxi foi Juliette, prosseguir para o portão 07, gol no 601. Da passagem ao TAM, após o prosseguir para o Juliette até o 07, no 601. Rodou 856, decola aos 44, controle 119, decimal 8. 798, abatado. Boa. Agora, muito boa tarde, o 4261 no azul. Da Romeu, Foxtrot. Boa tarde, 4261, no ajuste no 014. Está aprovado para Campinas, nível 360. Decola da pista 10, com curva direita no perfil da saída da EL. Até a posição Leda. Após Leda, voa direto para a posição Bridge. Bravo, Romeo, India, Delta, Echo, Bridge. Onde intercepta o via Upzulu no meia e então prossegue conforme plano de voo apresentado. Controle em 1-9-8, transponder 5-1-5-0. Azul 4261. 14 estado, autoridade Campinas, 360. Decola da 1-0, curva direita, saída da EL após esquerda. Então, posição bridge, Uberzulu no meia, então confirmou a posição na apresentação. Controle 19-8, transporte 51-50, azul 4-2-1. Cotejamento correto, chama para puxa, acionamento 4-2-6-1. 4-2-1. Informe Lima Charlie November, confirme estimado para pouso. Gente. Condor 0, South Fix on the ground at 245, contact now, ground 120, small 9. 1219, Condor 0, South Fix. 2894, desça via chegada para 2000 pés, o ajuste na 0-4, autorizado LS X-Ray da pista na 0, reporte estabilizado. Afirmativo, desce via para 2000, na 0-4, chamada estabilizado, para 3894. Bom dia, Condor 07. Bom dia, Condor 076. taxi approved via taxiway Alpha and Juliet. Today stand number 11. Kind of 076 by Alpha and Juliet to stand number 11. Oscar Bravo, mantenha 500 pés condições visuais, reporte farol da barra, cheque transponder, não recebo mesmo. Uma boa, Chile M143, final de 3 milhas, baixar travado visual. Boa, B143, tráfego avistado, forma de vista livre, rebosa, corrida, decolagem, vento, 120 graus, 109, ajuste 104. Sente, 6143. Suba e mantenha o nível 100, informe que o nível 110 está indisponível, está incorreto. Afirmativo, está o 100. B143, pista livre, autorizado pouso. Nível pouso, 90, chinês, 6143. Solicita o 120, o trip. 98. 98, 67. 35. 35, 120. Salvador Azul 4234. Muito boa tarde, ajuste no 014. Informação ATIS em curso é a Romeo, pronto para a cópia 4234. Gente, está pronto para a cópia, sentido a Romeo 1014, Azul 4234. O 4234 está aprovado para Recife, nível 370, pela aerovia Whisky 58. Decola da pista 10 com curva à esquerda na saída Pulca com transição Caju. Controle em 1 no 9 decimal 8, transponder 5155, azul 4234. Autorizado Recife no 370, decola 10 com curva ST, esquerda, saída Pulca, transição Aru. Controle 198, transponder 5155, azul 4234. Só confirmando a área via pelo ISC 58, cotejamento correto, chama para puxa, acionamento 4234. Paciente, abriu o ISC 58, toma para puxa, chama para 4234. Fala Salvador, uma boa, Chanel 6143, livrou na sua escuta. Boa tarde, Oceaner 6143, de passagem 767 à esquerda, siga o como número 2. E livre táxi, taxiway Alfa e Juliette para o portão 110. Alfa e Juliette para o portão 110, segundo 767, na Condor, Oceaner 6143. Informe Lima Charlie November, confirme posição e altitude que mantém. Boa noite, 6720. Boa noite, 6720. Ajuste 104. Informação ETIS em curso é a Romeu. Pronto para cópia? Afirmo, ETIS da Romeu. Pronto para cópia, objeto 6720. Web 6720 está aprovado para o Galeão, nível 340. Decola da pista 10 com curva à direita no perfil da saída da EL até a posição Leda. Após Leda, voa direto para a posição B10, que é Bravo, Índia, Delta, Eco, Vitor. Onde intercepta a aerovia per November 857 e então prossegue conforme plano de voo apresentado. Controle em 119.8, transponda 5147, web 6720. Setorizado para o Galeão, nível 340, cabeceira 10, primeira curva direita, saída da EL, depois Leda, Leda direto B10, depois Upper Whisky 857, vai seguida aí na rota apresentada. 119.8, transponder 5147, objeto 6720. 6720, só atentiu para a aerovia, que é Upper November 857, cotejamento correto, chama para puxa, acionamento. Após Leda, B10, aerovia Upper November 857, chamará para o puxo bag, acionamento objeto 6720. Alô Salvador, boa tarde, bom 567, centro da Romeu 360 Brasília. Boa tarde, ajuste 10-4, pronto cópia, gol no 567. Chamo, pronto cópia. Gol no 567, aprovado Brasília, nível 360, pela aerovia Pesulu 17. Decola da pista 10, com curva direita, no perfil da saída Gole, com transição off-to. Controle em 1-9.8, transponder 5163. Já 360, Brasília, via Pesulu 17, decola da 10, puxando a curva direita. Perfil Gole, off-to, controle 119.8, código transponder 5163. Chamará nessa para a posição 2, gol 1567. Ciente, 1567. Olá, Salvador, muito boa tarde, gol no 601, carro Romeu, autorização Galeão 340. Bruno 601, muito boa noite, ajuste no 104, informo que já temos autorizado nível 360, o senhor aceita ou prefere com que modifiquemos junto ao centro? Não, aceito 360, o gol 601. Gol no 601, está aprovado para o Galeão, nível 360, decola da pista 10 com curva direita no perfil da saída da EL até a posição Leda. Após Leira, voa direto para a posição B-Dev, que é Bravo, Índia, Delta, Eco, Vitor. Onde intercepta a aerovia Upper November 857 e então prossegue conforme plano de voo apresentado. Controle em 119.8, transponder 5161, gol 1601. Autorizado 360 para o Galeão, decolando a 10 com primeira curva à direita. A saída da EL. Após direto Leda, após direto Bidev. Upper November 857, após o plano apresentado, o transponder 5161 e o controle 119.8 para o gol no 601. Cotejamento correto, chama para puxa e acionamento no 601. Chamará para puxa e acionamento no 601. Salvador, o azul 4261, para o pushback treinamento, portão norte. Livre, chama para o táxi, 4261. 4261, 5181, 219, para prosseguir no táxi. 129, boa. Boa. Boa. Tá 3894, muito boa tarde, Livre Táxi, Taxi Alfa e Juliette para o portão 05. Alfa e Juliette para o 05, da 3894. O Costa Dutra vai com o de Salvador, vai manter o tempo com um a bordo, com o código 0222. Romeu Oscar Bravo. Este Romeu Oscar Bravo, linha do litoral, repórter de Salvador. Romeu Oscar Bravo. Romeu Oscar Bravo é um Robson 44, confirme. Afirma sim, cara. Oscar Bravo, que sou a sua, já, cara. Bravo para ligar o circuito, agora 14118, decimal 9. Senhor Salvador, Passar Romeu, Oscar Bravo. O Romeu Oscar Bravo prossegue para a Bata. Afirmativo, senhor. Está autorizado, curva à esquerda está autorizado. Direto Bata, informe no solo controlado, o ajuste é 1014 e o vento é 120 graus, 10 nós. Bom dia, boa tarde, voo 273. Perdeu contato com o centro, passa nível 200, paciente da Romeu. Voo 273, chame na frequência 119, decimal 8. 198. 14, 3 horas e 50, Ribeirão Preto. Voo 1273. A sua identificação, a chegada é a bom, se desse mantém o 043. Chegada bom, se desse mantém o 040, Bona 273. Taxi, o dia de leste, pronto, não no 0, ponto 0, 3, 4, 4, 1, 4, 2, 1. Salvador, o azul 4, 2. 34.8 para pushback estacionamento. Azul 4234, informo a aeronave da empresa passando a retaguarda no momento. Coordeno com a equipe de solo que após o Embraer 90, o livre pushback chama para o táxi. Azul 4234. Após a passagem do azul na retaguarda, coordeno com o pessoal de solo pushback estacionamento. Mantenha 01155. Correção, 1500 pés, ajuste Salvador no 014, reporte Paripe. Confirma a aeronave que modulou, não copiei. Negativo, não tem nenhuma aeronave na nossa escuta para lançamento de paraquedistas, não. Índia Juliette, controle, mantenha 1500 pés via corredores, reporte Paripe, o ajuste no 014. Vai seguir tráfego 12 horas, 1 milha à sua frente, a Whisky Kilo Zulu, o Vitor Índia Juliette. Kilo Zulu, POB. Ciente. Vitor Índia Juliette, informa o POB. Ciente. Começa o braço solo 05, frequência livre. Índia Juliette, prossegue de Cairo, confirma. Vitor Índia Juliette, negativo, vai prosseguir via corredores. Zero pronto. 4261 da Azul, boa tarde, está autorizado, a linha de decolada 10. O vento é 120 graus, 10 nós. Decolagem 10, Azul, 4261. Só um instantinho para taxiar, o objeto 6720, portal 0, livre para o espectacionamento. O Azul 4234 pode prosseguir com táxi, via Pátio, Juliette Alfa. Confirme os dados, por gentileza, do Azul 4234. O objeto é só instantinho para o cotejamento do livre para estacionar no chame táxi. 104 a bordo, 3 horas e 50 de autonomia, alterna Natal, táxi via Juliette Alfa, para da 10, Azul 4234. Ativo, correto, copiado agora, 1014 notinhas, boa viagem, Azul. Boa viagem, tudo bom aí, pessoal. Aí o objeto 6720, livre por estacionar no 01, chame táxi. Livre por chamar estacionamento, chamar no táxi, objeto 6720, no 2001. Control 261, decolado 08, controle agora 19.8. 19.8, 4.261, boa. E mantenha 3.000 pés. Ajuste em Salvador, 10.14. 3.014, agora no 273. Controle Salvador Azul, 4.261, decolado, cruza 1.300 na Tael. 4261, 360, sub mantenha contato radar na decolagem, saída da El. 360 na Dael, Azul 4261. Direto da El, Azul 4261. Da El 4261. 4, 0, 0, 0. Objeto azul 4234, autorizado, alinhar e decolar da 10, o vento 120 graus, 10 nós. Livre, né, de decolar o azul 4234. O Whisky Kilo Zulu, controle Salvador. Como estamos recebendo na sua altimetria? 1900. Gente, o ajuste em Salvador 10 no 4, o Whisky Kilo Zulu. Gol 1273, forma o tráfego 12 horas, 9 milhas, com rumo oeste. Tráfego de pequeno porte, mantendo 1500 pés. 1273, gente. Tráfego adicional, posição de 1 hora, 9 milhas, mantém também 1500 pés, tráfego de pequeno porte. O gol 1273. Ok, obrigado. Sétima abordagem, satisfeito da Romeu, solicita a coordenação do 340 Guarulhos. Ei, Romeu, confere, altímetro 0 no 4, já temos aprovado o 340, pronto para 4? Afirmo. Aprovado Guarulhos, nível de voo 340, Romeu, Pelo 50, decola pista 10, mantém a reta decolagem até cruzar 2 mil pés ou a terceira milha, após curva pela direita, perfeito subida da AEL, Leda, após Leda, direta posição MIDEV. Controle 1, no 9, decima 8, a torre em 18, 95, acione o código 5154. Aprovado Guarulhos, no nível 340, rota pelo índice 50. Decola da 10, mantém a proa até 2 mil ou 3 milhas de Salvador. Curva esquerda no perfil da Tael, Leda. Após Leda, direto MIDEV, o controle operante 198, torre 1895. Transponder 5154 para 3897. Correto, 62 do portão, chame pronto para o espectacionamento. É o horário 62 e 3895. Quilo Zulu vai agora chamar Torre 1-2, decimal 95, vai ingresso de rua de tráfego. 8-900, direto, boa tarde. Salvador, Isque Quilo Zulu. Isque Quilo Zulu, prossiga. Aviso ao flanque 17, a toda a rotatória, autoriza a voar para a final 3 milhas. Tenente, chame a terceira milha, o Whisky Kilo Zulu, o ajuste é 1-0 no 4.